Existem várias formas de amor, mas nada disso me convence. Amor que é amor não é só o que se sente, é unir as forças e perceber que aqui dentro de mim existe Deus, eu e você. É sentir que não é apenas um calor humano, é um toque sem igual, sobrenatural. Não é como ouro ou taça de cristal, é muito mais e além do que eu possa imaginar. Foi uma surpresa pro meu coração. Te contemplar é voar nas asas da imaginação. Te encontrar foi uma surpresa pro meu coração. Te contemplar é voar nas asas da imaginação. Surpresa pro meu coração. Te contemplar é voar nas asas da imaginação. Te encontrar foi uma surpresa pro meu coração. Te contemplar é voar nas asas da imaginação.